profissional de medicina e da vigilância sanitária. A autoemoterapia é uma técnica que consiste em tirar o sangue da veia e aplicar no músculo para estimular o sistema imunológico. Mesmo não sendo reconhecida pela medicina, atualmente muitos profissionais oferecem a terapia cristal, dividindo opiniões. No meio de tanta polêmica, são as pessoas que aderiram ao tratamento. Muitos nem sabem que ele não é reconhecido e garantem sentir os benefícios. Uma oxigenação melhor no meu organismo, a respiração funcionando melhor, a minha capacidade de suportar o estresse do dia se ampliou. Em 2004 eu tive um distúrbio de tireoide, um desequilíbrio, né? Na sexta aplicação, assim, eu já estava bem recuperada e bem equilibrada de toda a disfunção do que estava acontecendo. Os depoimentos são de pessoas que fizeram a autoemoterapia. Uma técnica que consiste em tirar sangue da veia e aplicar logo em seguida no próprio músculo. Quando se retira o sangue da veia, que é o ambiente natural dele, ele entra em contato com a seringa. E tem uma transformação físico-química. Quando ele entra no músculo, ele vai dar informação ao músculo de rejeição. O organismo vai receber algo que vai ter que rejeitar. Então, a imunidade natural, ela vai ser ativada. A terapia alternativa existe no Brasil desde 1940, mas nos últimos anos vem atraindo centenas de pessoas com a promessa de aumentar a imunidade e curar diversas doenças. É indicado desde uma prevenção de um preparo da pessoa, por exemplo, para uma atividade ou preparo da pessoa para uma vitalidade no organismo, para uma necessidade maior energética, até o tratamento complementar de uma doença específica. Os problemas oculares também eu trato com autoimunoterapia junto com a acupuntura, então eu estou tendo excelentes resultados. Uma senhora que teve um derrame, né, AVC, hemorrágico, no final do ano, ela ficou na UTI e tudo, e ela não caminhava, ela chegou caminhando hoje. Muitas pessoas que fazem a autoemoterapia desconhecem que a técnica é ilegal. Os conselhos federais de medicina, farmácia e enfermagem não reconhecem a terapia e afirmam que não há garantia que o tratamento funcione. Mesmo sem autorização, profissionais que aplicam as injeções defendem a prática. A comprovação clínica existe, eu tenho inclusive livro alemão, que inclusive mostra, demonstra técnica, e esse livro foi editado em 2001. Então, assim, existe, claro, existe bibliografia, existe comprovação, só que, infelizmente, por uma questão de, talvez, como é um renascimento de uma técnica, muitas pessoas ainda não conheçam e a tratem com um pouco de ceticismo. E tem um documento que é o manual da autoemoterapia dos Estados Unidos. Esse manual, ele descreve todas as formas de tratamento que fazem com a autoemoterapia. E lá não é um tratamento complementar, lá é o tratamento. Os estudos que tem são muito empíricos, são muito inconsistentes. Não há um reconhecimento ainda da comunidade científica sobre esse procedimento. Enquanto a gente não esperar esses resultados, eu acho que nós não podemos, de jeito nenhum, propagar nem realizar. Segundo o Conselho Regional de Medicina, como não há autorização, as aplicações acabam sendo experimentais. Essa médica admite que a terapia não funciona para todos. Já tive, inclusive, efeitos colaterais e técnicas. O que pode acontecer é que são urticárias grandes que a pessoa pode, assim, apresentar. Né? Já tive dois casos. Né? E já tive um caso de uma paciente que não houve melhora. A técnica também está na mira da vigilância sanitária. A Agência Nacional fez um alerta a todos os estados para que verifiquem se farmácias estão oferecendo a terapia. Aqui em Santa Catarina, as inspeções já começaram. Em Garopaba, no litoral sul do estado, flagramos um estabelecimento que oferece a aplicação. Essa farmácia foi interditada pela vigilância sanitária por oferecer a autoemoterapia. Na cidade, mais irregularidades. agentes de saúde estariam levando o tratamento para a casa das pessoas. De fato, nós recebemos essas denúncias, só que eram denúncias assim, até difíceis de serem investigadas, porque não tinha um local no bairro, as casas, né, as residências, famílias, nomes de profissional, nem que tipo de profissional, então ficou difícil de fazer uma investigação mais apurada nesse sentido. Nós precisaríamos de mais dados. Vigilância Sanitária e Conselho de Medicina alertam que essa é uma técnica que, em vez de trazer benefícios, pode prejudicar a saúde. Sempre tem um risco de fazer uma infecção porque está abrindo uma porta limpada na pele, está injetando um líquido dentro do músculo, quer dizer, riscos sempre estão correndo. Você também pode dar a sua opinião sobre esse assunto polêmico. É só entrar na nossa página na internet e participar do mural. O endereço é esse aqui, www.rdftv.com.br, no link do Estúdio Santa Catarina.